Jornal FM. O primeiro ponto achei bastante engraçado. Agora porque... ser achado, é. Eu achei engraçado. Tem esse mesmo trauma que se pode. Não é trauma, é carinho. Eu estava a falar em atraso, acho que eles é que são os atrasados. O que conta para a história é o resultado final. Penso eu que o Porto tem tudo para ganhar o jogo. Todas as terças-feiras é assim. A discussão do fim de semana desportivo, as rubricas O Nosso Desporto, Só Motores e Notícias de Ciclismo. É o Desporto ao Rubro, com os comentadores Marcelo Dias do Benfica, Rui Fernandes do Sporting e Mário Barbosa do Porto. O Desporto do Val de Sousa e de Portugal, às terças, a partir das 7 da tarde, com Ricardo Dias. Olá, viva, boa tarde, ouvintes da Jornal FM, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Bola na Área, o programa que leva até si todo o desporto de Portugal e da região do Val de Sousa de uma forma especial, claro está. Na abertura do programa deixo-lhe o site que pode visitar para ficar a par das últimas notícias, ouvir também os últimos programas, as nossas rubricas, bolanaarea.pt.vu, bolanaarea.pt.vu, ou então a nossa página do Facebook em facebook.com/bolaareajornalfm. Vou recordar, facebook.com/bolaareajornalfm é a nossa página do Facebook. Vamos então aos resultados da jornada 20 da Primeira Liga de Futebol, mas ainda antes disso, dizer-lhe que na segunda parte do nosso programa, a não perder a nossa rubrica Notícias de Ciclismo, com as três entrevistas exclusivas aos diretores desportivos da equipa Rádio Popular Onda, também do Loltano Dunas Douradas e também à equipa da EFAPEL Glass Drive. Falo de José Santos, Jorge Piedade e também de Carlos Pereira. E ainda, no dia em que foi anunciado que Diogo Machado é o líder do ranking da Associação de Ciclistas Profissionais, vamos também ter a oportunidade de escutar em primeira mão o ciclista na reação a esse primeiro lugar que foi anunciado hoje, então, Diogo Machado, como o líder do mês de fevereiro. Vamos então aos resultados da jornada 20, que arrancou na sexta-feira, com o Estoril 3, Sporting 1, Vitória de Setúbal 1, Barão Mar 0, Braga 3, Vitória de Guimarães 2, Porto 2, Rio Ave 1, Nacional 3, Olhanense 1, Moreirense 0, Gil Vicente 0, Benfica 3, Passos de Ferreira 0 e o Académica 2, Marítimo 3. São esses os resultados da jornada número 20, jornada que terminou no dia de ontem. Lideram Porto e Benfica com 52 pontos. Na parte de baixo da tabela estão Moreirense e Baramar com 55 pontos. Vamos ao espaço rápido dos treinadores de bancada. Vamos ver quem foram os misters que acertaram em mais resultados nesta ronda. Vamos então saber precisamente dessa posição dos treinadores. Com 5 pontos, os vencedores da jornada foram nada mais nada menos que o Rogério Figueiredo, o Artur Rodrigues Simões, o Tiago Silva e também o Marcelo Dias do Benfica. O nosso comentador acertou num maior número de resultados, é um dos vencedores da jornada. No topo da tabela classificativa temos o novo líder, o Mr. Márcio Barbosa. É ele o novo líder deste espaço que temos então aqui habitualmente. Eis que chega a altura de passarmos a voz aos nossos comentadores, Rui Fernandes do Sporting, Marcelo Dias do Benfica e Daniel Barbosa do Futebol Clube do Porto, que estão de regresso após uma semana passada em que estiveram de gazeta, vou dizer assim, e portanto vamos começar pelo jogo primeiro da jornada, o Estoril 3 Sporting 1, e vamos começar, Rui, por ti, com esse desaire do Sporting. O Sporting que perde e cai para a 11ª posição com 22 pontos. Boa noite a todos os ouvintes. Realmente começamos por mim, começamos bem, não é? Eu acho que estou a ficar com um amigo meu que diz: eu sou formado em dificuldades, e eu estou a ficar formado em justificar derrotas. Foi mais um jogo à Sporting na versão 2012-2013. em que fomos do céu ao inferno como quem bebe um copo de água. Começámos muito bem, marcámos um golo, até que a luz se apagou. E quando a luz se apagou, dá a impressão que os jogadores tinham interiorizado que o jogo acabou ali. Foram para os balneários, regressaram e parece que foram mordidos para a mosca de Zé de Zé, né? Estavam todos ali a dormir autenticamente na formatura. O Estoril empatou o resultado num golo que, pronto, foi assim um pontapé de canto um bocado alargado, em que Rui Patrício se calhar poderia ter feito mais. Então depois no segundo é que ele fez mesmo mais, não é? Um atraso também, os companheiros, claro, fruto da juventude que aquela defesa do Sporting apresenta neste momento, são obrigados, porque não têm aquela segurança, domínio de bola, no sentido de colocarem na linha média ou avançada, atrasam, lateralizam o jogo muito para o guarda-redes. E ele a jogar de pés, Deus me livre, não é? Nós já tínhamos tido essa experiência, não nos podemos esquecer que ele já é guarda-redes do Sporting há 6 ou 7 épocas consecutivas. E ele ali fez um penalti num daqueles domínios de bola que ele costuma ter, não é? Não é o seu forte, não, realmente não é. É um excelente guarda-redes, é. Tem salvo o Sporting de algumas derrotas, tem, mas ali enterrou o Sporting, é um facto. Na sexta-feira foi ali, digamos, a pedra de toque que serviu para virar o resultado. Virou o resultado para 2-1. O Estoril tem lá um jogador que converte muito bem penaltis, contrariamente àquilo que acontece no Sporting. E regressamos aos balneários, que a primeira parte disputada em duas partes, com um intervalo já de 15 minutos. Ou seja, uma terceira parte, basicamente. E regressamos para a terceira parte a perder. Coisa que eu julguei que não fosse acontecer, não é? Faça a redundância. Na segunda parte, começamos bem, reagimos bem. Josualdo deve ter incutido alguma dose de confiança e de energia na equipa. Partiram para cima do Estoril. E quando tiveram a possibilidade nos pés, o nosso maravilhoso avançado, que havia quem desse 12 ou 15 milhões por ele, que pena ele não ter ido, não é? Que pena ele não ter ido, falhou mais um penalti, não é? Em 3 penaltis que o Sporting teve este ano, que realmente é um pecúlio escassíssimo para aquilo que costuma ser habitual, porque os árbitros este ano têm muito mais parcimónia a marcarem os penaltis a favor do Sporting. Contra o Sporting não há problema, aquilo é sempre arriscar. Quando é a favor do Sporting, aquilo ou tem que partir uma perna ou coisa no género, senão não há penaltis. Mas pronto, lá marcou o penalti e o Volsvinca lá falhou o penalti, não é? Portanto, ele leva uma taxa de 100%. Portanto, tem 3 penaltis marcados, 3 penaltis falhados. E a equipa, ainda se calhar abananada do facto do jogador se calhar mais valioso que o plantel tem neste momento, a fazer fé naquilo que vem nos jornais e naquilo que nos é vendido, sofreu 3-1 num livre em que na realidade, pronto, é mais um, 3 golos de bola parada, também é outro facto a registar. E o que eu realço no fim deste jogo é que os miúdos na realidade continuam a ser aquilo que melhor o Sporting consegue apresentar, porque os consagrados, nomeadamente o Volsvinkel quando falhou o penalti, e o Rui Patrício quando deu origem e cometeu a falta do penalti que colocou o Sporting a perder por 2-1, foram os que estiveram na base da derrota do Sporting no Estoril, onde estiveram os 3 candidatos à presidência, e espero que eles sinceramente tenham tirado algumas ilações, porque é necessário que eles não venham vender mais banha da cobra aos sportinguistas. Têm que dizer de uma vez por todas se nós vamos ser uma equipa que vai lutar para não descer de divisão, se vai ser uma equipa que vamos lutar para andar no meio da tabela, se vamos ser uma equipa eventualmente para tentar ir à Liga Europa, ou se eventualmente poderemos acalentar algumas esperanças de, por exemplo, para o ano podermos ser a terceira equipa portuguesa. E isso acho que devia ficar muito bem explícito. E qual é, na tua opinião, o caminho que o Sporting deve talhar para a próxima época? Eu acho que na próxima época vamos nitidamente andar a lutar pela Liga Europa, que não vamos ter qualquer possibilidade sequer, não é de discutir o campeonato, é de discutir um lugar na Champions. Porque, por aquilo que me é dado a apresentar, há uma coisa que eu constato com alguma, não direi alegria, porque o momento é tudo menos alegria, mas com alguma esperança, que é o facto de qualquer uma das listas estar a rodear de sportinguistas e de pessoas que percebem de futebol. Já é conselheiro candidato a presidente, já foi, por exemplo, treinador do Futebol Clube do Porto e treinou outras equipas em Portugal, inclusive também treinou o Sporting. O Bruno Carvalho, que talvez será o candidato neste momento, que está na primeira linha, ou melhor, em primeiro lugar, rodeou-se agora do Virgílio e do Inácio. Portanto, o Inácio foi um técnico que já foi campeão pelo Sporting. Portanto, a esse nível é algum trabalho que espero que esteja a ser feito, mas na realidade, em face da conjuntura financeira do país e do Sporting em particular, não vislumbro ali nada que nos permita sequer acalentar a esperança de disputar um lugar na Champions. É certo que ainda não são conhecidas, não são conhecidos ao detalhe os programas de todos os candidatos, mas à partida, qual é que vai ser o candidato que vai merecer o teu apoio nestas eleições do Sporting? Ou melhor, que vai ter o meu voto, que eu sou sócio de Sporting com as cotas em dia. Normalmente, o apoio efetivo, não só moral ou em termos de comunicação social. Normalmente entregas o voto a quem apoia. Em princípio será o Bruno Carvalho. Até ouvir, por aquilo que eu já me tenha percebido e o que se passou nas últimas eleições, espero sinceramente que o Bruno Carvalho tenha capacidade e engenho e arte para poder, no mínimo, em 3 anos, recolocar-nos a lutar pela Champions. Já não peço mais, peço dignidade, trabalho e, acima de tudo, que nós continuemos a ser, ou melhor, sejamos novamente um clube que se pauta por alguma diferença, independentemente dos resultados desportivos, mas que tenha uma postura que, em termos de seriedade e de diferenciação em termos de tratamento, quer com as equipas adversárias, quer em termos de trabalho, que a gente recupere essa capacidade que perdeu nitidamente com o Godinho Lopes. Não achas que o Bruno Carvalho é um valioso verde? Menos parece-me, ou um Vieira verde. Eu sinceramente, eu nas últimas eleições votei em Godinho Lopes. Ou melhor, apoiava Godinho Lopes, que ainda não havia a situação do voto eletrónico, não tive a oportunidade de ir a Lisboa. E quero ver se este ano se conseguir votar nos núcleos sportinguistas, se vou mesmo a Lisboa votar. Por aquilo que eu vi da última vez, quem saiu um Vale SB foi Godinho Lopes. Sim, mas eu pelas entrevistas que eu tenho visto de Bruno Carvalho, eu acho que. Eu sinceramente, eu já comentei com alguns amigos meus portistas, sportinguistas, não tanto, mas eu já disse isto várias vezes, eu acho que parece-me um Vale Azevedo verde. Vou ser sincero, eu acho que não, sinceramente. Acho que ele percebe muito pouco futebol e para isso tem lá quem perceba. Neste momento o Sporting precisa de quem mas o Godinho Lopes também se rodeou de pessoas que tinham ganho títulos no Sporting. Sim, mas aquilo com o Godinho Lopes, vamos ver uma coisa. Aquilo eram muitos galos para um poleiro só. Nós tivemos lá um vice-presidente, que era o Sr. Carlos Barbosa, que é o presidente do maior clube de Portugal, que é o Clube Automóvel de Portugal. Em que ele realmente era uma feira de vaidades. A partir do momento que o menino foi minimamente beliscado, ele demitiu-se logo. E a lista de Godinho Lopes foi um conjunto de sensibilidades que foram reunidas numa mesma lista. E Bruno Carvalho teve ao longo destes anos, quem fez o percurso em paralelo durante estes 2 anos da oposição, é e que lhe permitiu criar a ala diferente dos que estavam instalados no poder. E quem estava instalado no poder, eu acho que o próximo presidente do Sporting é de criar paz entre todas as associações que têm à volta de Sporting. Eu acho que anda tudo em guerrilha. Eu acho que o Sporting não tem estabilidade. Tem os Leões de Portugal, o grupo Strong e essas coisas. Mas esses não são que criam instabilidade no Sporting. Quem cria mais instabilidade no Sporting? São as associações e as vamos ter a oportunidade de voltar ao tema Sporting ao longo de todo este mês de março. Recordo, as eleições do Sporting estão agendadas para 23 de março. E, portanto, nessa altura, até lá teremos muitas oportunidades para falar desse tema. Vou lançar também o nosso tema que está em discussão esta semana e que começou precisamente no fim de semana e que já teve desenvolvimento ao longo desta tarde, num fim de semana de violência no Vitória de Guimarães B, Braga B. Queremos saber o que é que acha que deve ser feito para evitar este tipo de situações, o que é que os clubes também podem fazer, se os clubes devem ou não ser responsabilizados e os adeptos, qual é o papel dos adeptos. Pode participar através do Facebook do programa ou então através de SMS para o 91 3097 843 qual é a sua opinião sobre a violência nos estádios, nomeadamente no Braga, no Vitória de Guimarães B, Braga B. Já temos aqui algumas opiniões. O Pedro Rocha diz que a obrigatoriedade de colocar polícia nos jogos e o presidente da Liga deixar de não fazer nada, fica uma sugestão do Pedro Rocha, num dia em que também recordo já houve uma decisão da Liga quanto a esta questão. O Vitória Sport Clube vai ficar impedido de abrir as portas do estádio, vai jogar um jogo à porta fechada com a equipa principal e também um com a equipa B. O Tiago Silva diz que devem ser identificados os adeptos que provocam os desacatos e impedir a participação deles em próximos eventos desportivos. Temos aqui, por exemplo, uma opinião mais levada na desportiva, o Pedro Rocha, que diz que era colocar as claques num descampado meia hora antes dos jogos para tratarem desses assuntos e vivíamos de um mundo melhor. Fica a opinião do Pedro Rocha. Daqui a pouco já terei a oportunidade de ler as restantes opiniões. Vamos avançar, até porque o tempo também vai avançando, e vamos para o Benfica 3, Paços de Ferreira 0, e vamos começar por escutar Jorge Jesus, o treinador do Benfica, que falou de um Paços que dominou em alguns momentos do encontro, mas porque o Benfica assim o quis. O Benfica teve mérito, mas não foi um jogo fácil. Houve períodos de jogo que o Paços é uma equipa com uma boa posse de bola. É uma equipa que na sua fase de preparação do jogo tem ideias, e houve momentos do jogo que dominou ali naquele setor, mas nós também sabíamos que ia acontecer isso. Era importante era não abrir muitas linhas de passe e não entrarmos em ansiedade, porque o Benfica, quando não tem bola, pode entrar em ansiedade até os próprios adeptos. Faz parte também de estratégias de jogo. Não nos importámos com isso, fomos fazendo gols conforme o decorrer do jogo. Sabíamos que íamos tendo mais vantagem se sempre fizéssemos mais gols, porque o Paços tinha que procurar um bocadinho mais a baliza do Benfica. E, portanto, foi um jogo bem conseguido, com períodos de muita qualidade e também com períodos de alguma qualidade, na minha opinião, da equipa do Paços de Ferreira, justificando aqui o porquê estar na posição onde está. Fica a ideia deixada por Jorge Jesus. Marcelo, parece que só agora chegaste, mas não estás cá desde o início. Há pouco estavas a ouvir a conversa quer do Daniel, quer também do Rui, mas falamos do Benfica, que tinha a pressão pelo facto do Porto já ter vencido no sábado a equipa do Rio Ave. Já lá vamos também a esse jogo. Sim, eu estava um bocado reticente relativo ao jogo do Benfica com o Paços Ferreira, também pela prestação do Paços Ferreira neste campeonato, que tem sido a equipa sensação, tem vindo de excelentes resultados nos últimos jogos, era uma equipa que estava moralizada, desculpe. E depois tínhamos o Benfica, que vinha de um jogo menos conseguido contra o Bayer Leverkusen para a Liga Europa, em que o Benfica também, não sei se foi frutos do desgaste destes últimos jogos, desta série de jogos deste mês de fevereiro, e então eu estava com um pouco reticente relativo ao jogo do Benfica. No entanto, o Benfica acabou por jogar um bom nível, resolveu o jogo muito, muito cedo, acabou por marcar logo um golo aos 8 minutos, o que também fez com que o jogo se tornasse mais simples, porque nestes jogos, se o gol não aparece, as equipas começam a ficar nervosas, e como também foi um pouco o caso do Porto no sábado, se isso continuasse, se calhar o Benfica ia passar por alguns dissabores. Mas no entanto, o gol apareceu cedo, as oportunidades surgiram, o Paços Ferreira não apresentava qualquer tipo de perigo para a baliza de Artur. Penso que o primeiro remate à baliza foi aos 56 minutos, ou seja, foi um jogo simples, um jogo bom do Benfica, e pronto, eu fico contente com isto e penso que espero eu que o Benfica continue a jogar a este nível, porque vai ter agora também um mês de março muito complicado, e por acaso não estou muito, muito confiante que o Benfica consiga manter este nível durante o próximo mês. Vamos deixar o que aí vem mais para a frente. Vamos falar um bocadinho, vamos fazendo mais atrás ainda, do Benfica. Benfica que eliminou o Bayer Leverkusen. E depois dessa eliminação, dessa vitória em casa, jogou com este Paços de Ferreira, ainda assim uma vitória, uma eliminação, um Benfica que segue para os oitavos de final de uma forma também clarividente. Sim, foi justo a passagem do Benfica à próxima fase da Liga Europa, mas neste último jogo o Benfica passou por muitos dissabores, digamos. Teve aquela estrelinha para conseguir eliminar os alemães. O Benfica entrou muito apagado, muito fechado, o que eu não estava à espera, porque normalmente o Benfica em casa costuma ser uma equipa avassaladora, que vai para cima dos adversários, mas também a própria gestão de Jesus pode ter contribuído para o menor rendimento da equipa. No entanto, as bolas, as situações de perigo sucederam-se na baliza do Benfica, as bolas acabaram por ir ao poste e não entrar, graças a Deus. Depois o Benfica acabou por marcar o golo do descanso, pensava eu, mas depois os alemães acabaram por conseguir empatar a eliminatória e tornaram o jogo assim um pouco mais complicado. No entanto, o Benfica acabou por marcar o segundo golo e aí sim, depois poderia até ter acabado por marcar mais alguns golos também, mas tenho que dizer que o Bayer Leverkusen foi um excelente adversário que se bateu bem. Penso que nas duas mãos o Benfica foi a equipa que mais fez por passar a eliminatória, mas também não quero tirar o mérito à equipa do Leverkusen, porque também se pode queixar um pouco da sorte por não ter passado à próxima fase. Muito bem, vamos atalhar caminho, não vamos escutar a Vítor Pereira, mas recordo que o essencial do treinador do Porto, que já esperava dificuldades perante uma equipa do Rio Ave. Daniel, também tu esperavas essas dificuldades. O que é que se passou? São dois jogos em que o Porto tem dificuldades em vencer em casa, num estádio em que já não perde para o campeonato desde 2008. Pois, o Futebol do Porto entrou um bocado, digamos, cansado do jogo da Champions. O Futebol do Porto dominou o jogo todo da Champions na semana passada, e na primeira parte os jogadores estavam um bocado expectantes do jogo e falhava-se muitos passos, e depois também os avançados do Rio Ave fizeram a vida negra às nossas defesas, o Bebé e o Braga, o Ucra também. Há jogadores que não estão em grande forma. O Luxo está aqui de forma depois de dois jogos muito intensos que teve na Champions, e também com o Guimarães estava num pico de forma, mas depois veio decaindo. Mas depois ainda temos a sorte de falhar do Jackson tentar marcar um penalti à Panenka. Não, mas isso muito não há bem. Problema, marca-se o segundo para ele mesmo ter a oportunidade de emendar o primeiro. Pois, não há problema. Claro, foram os dois penaltis limpinhos. Ou então aos 95 minutos para se ganhar o jogo. Mas isso aí é a prata da casa. Aí já não é limpinho. Claro, isso, por amor de Deus, não vamos comparar. Não vamos comparar os penaltis do Alexandre. Que o Soares Dias marcou no Dragão, o penalti lá, a fantasma que se marcou lá no Estádio da Luz contra a Académica, que aquilo foi o Deus me livre. Eu acho que o Rui concorda comigo, é que eu fui o Deus me livre. Foi a mesmo um minuto do fim. Eu concordo com vocês os dois, aliás. Eu acho que quando um falha ao primeiro, marca-se o segundo. No outro caso, não se ganhou o jogo, já vai em 95 minutos, arranja-se um penalti. Mas houve uma malta nesse jogo. Jackson foi crucificado por alguns adeptos que assobiaram quando ele falhou o penalti. No segundo penalti, dou muito valor ao capitão. Puxando os seus galões, pegou na bola e entregou a Jackson, e Jackson redimiu-se e depois marcou o segundo gol e deu a vitória ao Futebol do Porto. Oportunidade, é um facto. Há quem não as aproveite, e há quem não as tenha, não é? Exatamente, há quem tente para isso. O Futebol do Porto tentou, o Sporting sim. Não tem tentado, portanto. Daniel, também o Porto jogou esta semana, também jogou esta semana para as provas da Europa, nomeadamente para a Champions. O Porto que venceu o Málaga, numa partida que também foi disputada no Estádio do Dragão, vitória por 1-0, com o João Moutinho a brilhantar essa vitória do Porto. Não, quem é brilhante? Foi o Juiz Leiria que não deu. Eu sei que é brilhante. Um bocadinho fora também não é fora. Mas a beneficiar os nossos também, se fosse do Benfica ou do Sporting, eu também ficava contente. Porque assim, como nós. Mas não podemos aqui branquear. Como nós costumamos dizer, os outros são sempre beneficiados na Europa, nós também podemos ser um bocadinho de vez em quando. Outros quem? as equipas dos campeonatos mais fortes, teoricamente mais fortes, Espanha, quando, sabemos perfeitamente quando jogamos contra uma equipa inglesa ou espanhola, as equipas portuguesas são sempre empurradas um bocadinho para trás. Esta era espanhola, por acaso. Sim, mas é uma, equipa de segunda linha, digamos assim. Eu cheguei por momentos a pensar que o Porto estava a jogar com uma equipa que não estava a lutar para descer a divisão em Portugal. Quem? O Málaga? Sim, porque... Será que não engolas isso na segunda mão? Sim, mas... Meus desejos é não, que não. Exato, mas Rui, mas tens de ver que o Málaga só defendeu, veio ao Dragão só para defender. Sim, mas também achaste um piadão à Académica que foi à Luz só para defender, não é? Portanto, é como disse o Pedro Emanuel, defender é uma arte, não é? Pronto, exatamente. Opa, agora, se o juiz mas, não tivesse tido pois, aquela queimbra de braço na bandeirinha, como era zero e zero. O Pedro Emanuel, defender é uma arte. E o grande artista do apito no jogo contra a Académica teve de fazer, empurrar lá a pintura, fazer um ponto de ordem à mesa. Ainda assim, acreditas por certo que o Porto vai seguir em frente? Sim, o segundo jogo vai ser muito mais difícil fora de casa, mas eu acho que o futebol do Porto tem equipa para ganhar ao Málaga fora de casa. Quanto mais não seja, porque também não poderá ter a mesma postura que teve no Dragão. Não, claro que não. Jogar fora é completamente diferente do que jogar em casa. Estava a falar da equipa do Málaga mesmo. Sim. Mas pronto, vamos a mais dois comentários. O Carlos Silva, que comentou no nosso Facebook, em facebook.com/bolaareajornalfm, diz que as claques fazem falta aos clubes, porque na maioria dos jogos fora elas são o único apoio que têm. Bastava identificar os autores dos distúrbios e durante os jogos das equipas a que esses indivíduos pertencessem, os mesmos tinham que estar ou presentes numa esquadra ou então prestarem serviço cívico. Fica a opinião do Carlos Silva. Já o Daniel Vasconcelos diz que, uma vez que os bilhetes para os jogos continuam a ser tão caros, os clubes deveriam ser obrigados a contratar policiamento para que todos os jogos, sejam eles de equipa A ou B, os stewards não têm poder para controlar uma multidão em fúria, nem sequer meios para tal. Nem um simples bastão podem usar para manter a ordem. Fica a opinião do Daniel Vasconcelos. Meus senhores, vamos rapidamente ainda, nesta primeira parte do programa, falar também precisamente deste caso, uma opinião rápida, para depois, a seguir ao intervalo, os cartões verde e vermelho. Qual é a vossa opinião sobre este caso que acabou por acontecer nas equipas B, num fim de semana em que já tinha acontecido o clássico entre o Braga e o Vitória em Braga? Nesta feita, os incidentes acabaram por acontecer no Afonso Henriques entre as equipas B. Rui. Primeiro, é de lamentar. Segundo, é de assinalar. Primeiro, lamenta-se realmente estes factos, e toda a gente que vai assistir a um espetáculo destes, e temos que ver que os bilhetes são 20, 30, 40, 50 euros, têm direito a ter comodidade, segurança. E até porque não é assim que se chama os novos espectadores para os estádios. Assinala o facto do Braga ser a segunda vez nos dois casos que houve assim mais violência no campeonato, que foi precisamente os adeptos de Paços de Ferreira deram em de banda para trás de uma das balizas, porque senão eram seriamente molestados, não é? E agora, em Guimarães, mal eles entraram dentro do estádio, começaram logo a tirar artefactos pirotécnicos para o lado dos Guimarães, e os Guimarães... Qual é também a tua decisão? Qual é a tua opinião, aliás, sobre a decisão da Liga? Qual é a opinião disto? Primeiro, é preciso começar a responsabilizar as pessoas, porque o Sr. António Salvador andou com aquela... criar todo o clube que não tenha uma mascote, não é clube. E ele, ali no Braga, criou os Guerreiros do Braga. Portanto, logo aqui um nome belicista, digamos assim. E depois começou a vender aquela ideia, não é? Que o Braga era candidato ao título, era candidato a vencer todas as competições onde entrava, e começaram a ter a sorte em algumas situações e engenho e arte noutras para ir vencendo os joguitos. Quer dizer, e os adeptos começaram-se a convencer que aquilo já era tudo estrada, que chegavam a qualquer lado, venciam e não sei o quê. Claro, aqueles mais arruaceiros, que isto as claques é a fina flor do entulho dos adeptos do clube que está ali reunida. Que nem é fina flor do entulho. Tanto faz ser do Sporting, como do Porto, como do Benfica. Salvo raras e honradas exceções. Quem lá está, bem, não é recomendável para genro de ninguém. E depois, ao estar-se com paninhos quentes nisto aqui, o Braga devia de apanhar também um ou dois jogos de suspensão de interdição do estádio. Não se vai, isto não se vai com paninhos quentes, nem lá o senhor da Liga, que está ali mais, pouco mais a fazer do que salvar o ordenado dele ao fim do mês, e, desculpando uma palavra, a chular os clubes, porque os clubes têm uma parte significativa das receitas, que se fosse desviada para o policiamento, não seria para pagar o ordenado dele e de outras pessoas que ele coloca lá a seu belo prazer. E depois vem aqui, tipo, parecia um engenho, só faltava uma auréola por trás da cabeça, dizer que o governo, as polícias estão com em qualquer espetáculo, estão sempre presentes quando é pedida ou é obrigada a sua presença, e têm que ser pagos, como é evidente, não é? Então, se toda a gente ali ganha dinheiro, os árbitros ganham uma fortuna, os quartos árbitros, os assistentes, os gajos estão lá a encher aquelas garrafas de cerveja e da zona e não sei o que, aqueles insufláveis, daí esses ganham dinheiro, e porque é que a polícia não havia de ganhar para fazer o policiamento? Claro que tem de ir e tem que ganhar o dinheiro, como é evidente. A polícia, eu acho, não ponho em causa isso. Agora, o que eu ponho é que, mal ou bem pagos, têm que estar presentes. E os clubes têm que arcar com essa despesa. Muito bem, fica essa ideia e acho que fica tudo resumido, até porque temos mesmo que avançar. Voltamos já a seguir para os cartões verde e vermelho e para o nosso espaço de ciclismo. Até já. E estamos de regresso então para a nossa segunda parte. Vamos avançar já para os cartões verde e vermelho, também os golos da semana. Daniel, podemos começar por ti e com os cartões. Bem, isto vai ser muito rápido. Os golos da semana, eu escolhi dois. O golo do Braga do Rio Ave ao Futebol Clube do Porto, um grande golo. O golo do Gareth Bale do Tottenham, o terceiro golo sobre o West Ham, qualquer coisa. Eu acho que aquele jogador é como se diz na gíria, mais metade da equipa, ou se me for, a equipa quase completa. O meu cartão vermelho vai para os confrontos no Guimarães B e o Braga, já se tinha passado o Braga no Passos, e depois as acusações de governo-liga, liga-governo e essas coisas todas. E também vai para as decisões o meu cartão vermelho também vai para as decisões do Boa Vista, por causa do Ricardo Costa dizia uma coisa, agora já é outra, e isto, o futebol português é uma indefinição tal. Cartão verde vai para Jackson Martínez, primeira época, 22 golos, menos um golo que Cardoso e Lima juntos, no seu ano de estreia, uma coisa brutal. Vítor Pereira, 50 jogos no campeonato, uma derrota, alguns empates, um saldo. Quem diria? Exatamente, quem diria? Eu contra mim falo, porque eu sou muito crítico do Vítor Pereira. Tem 38 vitórias, 10 empates e apenas uma derrota. É o segundo melhor treinador, um segundo treinador com melhores resultados no Futebol Clube do Porto. O primeiro era Bobby Robson. E o cartão verde vai também para o jogador do AC Milan, que eu vi contra no jogo da Champions, grande jogo contra o Barcelona, o avançado Italo-Egípcio, podemos dizer assim, Stefan Al-Sharai, é assim que se diz, acho eu. É assim que se pronuncia. Al-Sharai. É, temos aqui o Pedro já para o nome dele é tão difícil de pressionar, de pronunciar como o cabelo, aquele corte de cabelo. Aliás, o Milão tinha lá uns cortes de cabelo muito engraçados. Ah, e só mais uma coisa, de ressalvar, 82 mil espectadores na final da Taça da Liga Inglesa, uma coisa espetacular, um clube de primeira divisão e um de quarta. Uma coisa que. Não é por acaso que lá é a pátria do futebol, não é? Os ingleses são mesmo loucos por futebol e isto era um caso mesmo. E não há pai para os ingleses. Não há pai para os ingleses. Rua, aí vamos pôr os teus cartões e para o teu golo da semana. Os cartões era para o Braga, que já tive a oportunidade de falar antes e de me explanar. E também para a situação do Boa Vista. É inacreditável que, passado 3 ou 4 anos, um clube que até ali foi um baluarte do futebol português, campeão nacional, foi viveiro e criou ali alguns dos bons jogadores que ainda hoje andam a jogar nos estádios portugueses, e que não sei se mereciam uma situação daquelas. Agora, o que não é merecedor é ter descido e agora ter subido. Ou desceu mal, ou então subiu mal, porque então... Atenção, recordo que, neste caso, a decisão do Boa Vista... O que ainda é mais grave, o que exponencia ainda muito mais a gravidade da situação. Relativamente ao cartão verde, vai para o Benfica e para o Porto, pelos resultados que conseguiram, quer na Champions, quer na Liga Europa, em que ultrapassaram os seus adversários com maior ou menor dificuldade, mas contribuíram com mais duas vitórias, e no caso do Benfica uma passagem eliminatória para a classificação do futebol português. Relativamente ao gol da semana, ele já não é desta semana, é da semana anterior, é aquele gol do Ronaldo, em que ele parece estar em suspensão, perguntou ao Manchester United, nunca tinha visto uma coisa daquelas. E é pena que ele às vezes seja tão desvalorizado pelos portugueses, porque nós vamos andar muitos anos, nem Eusébios, nem Figos, quaisquer a puça, nós vamos andar muitos anos, se é que mais alguma vez vamos ver um jogador com a categoria que ele tem e com, digamos, a projeção internacional que ele conseguiu atingir, goste ou não, é de longe já o melhor futebolista português de todos os tempos. De longe já. Concordo. Muito bem, ficam os cartões e o gol da semana do Rui Fernandes. Para fechar, Marcelo, aí a alta velocidade. O meu gol da semana vai para, peço desculpa ao Rui, para o Jefferson, aquele gol do Estoril ao Sporting, primeiro gol, acho que foi um gol espetacular. Também acho que foi Patrício, não é? Pois também, mas foi um bom gol. Na sociedade, tu chutas e eu deixo entrar. O meu cartão verde vai para o Bale, porque nestes últimos jogos tem mostrado que é praticamente a equipa completa, é praticamente ele que joga no Tottenham, e ainda ontem vi o jogo do Tottenham e aquele terceiro golo é de facto de bradar aos céus, é um hino ao futebol. Pronto, e deixo aqui, ressalvo aqui o meu cartão verde para o Bale. Depois o meu cartão vermelho vai também para o regresso do Boa Vista à Primeira Liga. Afinal, o Boa Vista não deveria ser punido, não porque fosse inocente, mas porque em Portugal há sempre uma maneira de dar as voltas a isto. E cada vez me entristece mais quando os portugueses queixam dos políticos corruptos, dos administradores de bancos corruptos e dos alemães, e queixam-se tudo que é corrupção, mas depois são capazes, há certos portugueses, são capazes de idolatrar e de quase venerar certos e determinados corruptos, mas que não estão... Escutas. Pois, porque, mas neste caso não estão ao nível da política, não estão ao nível da banca, não estão ao nível da economia, não estão ao nível nato, ao nível do desporto. País, daquilo que somos. Pronto, apenas isso que me entristece. Eu só queria dizer, agora só quero saber quem é que vai pagar a indemnização ao Boa Vista. Uma coisa é certa, no final destes três, e nem eu. Alguém vai pagar. Espero que não sejam os contribuintes, não é? Calha tu aos contribuintes. Muito bem, ficam os nossos comentários. Rui Fernandes do Sporting, Marcelo Dias do Benfica, Daniel Barbosa do Futebol Clube do Porto, que estarão de regresso para a semana. Nós voltamos já a seguir então para o nosso espaço de ciclismo, notícias de ciclismo. Até já. Tens o amigo Sabichão e sabe tudo sobre futebol? Ele é uma bíblia de futebol? Um cromo da bola? Então vamos colocá-lo à prova. As inscrições já estão abertas. No programa Bola na Área, vamos testar os conhecimentos desses dicionários de futebol em direto na rádio. Para tal, basta enviares o nome e número de telefone do teu amigo ou amiga para bolanaareajornalfm@gmail.com, através do Facebook Bola na Área ou pelo 913-097-843. São três perguntas. Quem vai ser o próximo mestre da Academia Bola na Área? Jornal FM. Primeiro ponto, achei bastante engraçado. Eu achei engraçado. Tem-se mesmo trauma que responde. Não é trauma, é carinho. Eu estava a falar em atraso, acho que eles é que somos atrasados. O que conta para a história é o resultado final. Penso eu que o Porto tem tudo para ganhar o jogo. Todas as terças-feiras é assim. A discussão do fim de semana desportivo, as rubricas O Nosso Desporto, Só Motores e Notícias de Ciclismo. É o Desporto ao Rubro, com os comentadores Marcelo Dias do Benfica, Rui Fernandes do Sporting e Mário Barbosa do Porto. O Desporto do Val de Sousa e de Portugal, às terças, a partir das 7 da tarde, com Ricardo Dias. E Pedro, vamos começar então com as nossas notícias de ciclismo, claro. É verdade. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos os ouvintes. Hoje começamos a rúbrica de uma forma diferente e, apesar de estarmos na área, não vou passar a bola ao Ricardo, mas vou deixá-lo liderar o pelotão para falar com o Tiago Machado, atualmente o líder do ranking da Associação de Ciclistas Profissionais portugueses. Vamos então ouvir o que tem o Tiago para dizer em direto, a falar com o Ricardo. Muito bem, Tiago Machado, então ele que foi, ele que a notícia de hoje é o primeiro líder do ranking de ciclista do ano. Tiago, antes de mais, obrigado por ter aceito o nosso convite de estar em direto connosco no programa. Como é que se sente neste início de temporada? Recordo que já teve a oportunidade de fazer na prova de abertura em Lolé, sexto classificado, e também na volta ao Algarve repetiu esse sexto lugar que lhe garante a liderança no final deste mês de fevereiro. Sim, foram as provas em que eu estive inserido a nível nacional. Correram bem, poderiam ter corrido um pouco melhor se tivesse um pouco mais de frieza, mas é assim no ciclismo, às vezes achamos de cabeça quente e acabamos por não tirar proveito da nossa condição física. Muito bem, Tiago. Já agora, e permita-nos esta questão, há uma dúvida ainda, saber se o Tiago vai ou não ao Giro. Não sei se nesta altura se já sabe dessa informação e até que ponto é que também nos pode deixar essa dica aqui para os nossos ouvintes. Ora bem, certezas nem pode ter agora estou inserido numa lista de 10 ciclistas que podem fazer o Giro. E como tal, acho que poderá ser possível a minha participação, porque acredito que é um traçado que me pode favorecer em alguns aspectos, mas temos de trabalhar para merecer essa oportunidade por parte dos responsáveis da equipa. Agora ainda é muito cedo, ainda faltam cerca de 2 meses. Vamos agora para uma prova na Bélgica, que esse sim é o principal objetivo. Muito bem, então precisamente será aí que também os portugueses podem esperar do Tiago, ou seja, onde é que os portugueses podem esperar do Tiago uma surpresa agradável, isto é, qual é, para onde é que está apontado o pico de forma do Tiago para esta temporada? Bom, isso é muito relativo, porque por vezes apontamos para uma certa corrida e acabamos por tirar o proveito disso, e vamos para a outra, vamos um pouco mais contraídos e acabamos por trazer bons resultados. Eu tento estar sempre minimamente bem preparado para as provas. Agora sei que tenho que ter em atenção os meus adversários, sei que eles têm valor, mas não posso estar lá intimidado, mas gostava de breve estar a dar uma alegria aos portugueses. Muito bem, Tiago, mais uma vez agradeço essa reação aqui em primeira mão no nosso programa e obviamente felicidades ao longo desta temporada. Por certo, os resultados vão aparecer e teremos a oportunidade também ao longo da época de falarmos aqui em direto e que seja para festejar esses seus bons resultados, Tiago. Obrigado. Muito obrigado, boa noite. Fica então a ideia deixada pelo Tiago, ele que foi então anunciado hoje como líder do ranking da, neste caso, do ranking da associação, do ranking de ciclismo do ano, assim é que é, foi anunciada essa deixa, e a Tiago Machado, claro, está aqui a reagir em primeira mão no programa Bola na Área. Vamos continuar com as notícias, e até porque também temos aqui algumas entrevistas exclusivas, Pedro. É verdade, e vamos então já continuar com a estrada, uma vez que já falamos no Tiago Machado, os maiores parabéns e a maior sorte para ele, e vamos então falar do ciclismo de estrada. Começou o Tour de Langkawi, uma prova na Malásia com 10 etapas, em que as duas primeiras foram logo levadas de vencida por Theo Bos, este holandês que já tinha vencido uma etapa na volta ao Algarve. A terceira etapa foi vencida por um ciclista chinês de nome Mei Yin Wang, portanto os chineses estão a chegar mesmo a todo lado, até ao ciclismo, mas aqui ainda bem, e com esta vitória numa chegada ao alto, a partir de uma fuga, Wang passou a liderar o Tour de Langkawi. Na quarta etapa, venceu Francesco Chicchi, a dar a primeira vitória da sua equipa durante esta época, e na quinta etapa, vitória para o colombiano Julian Arredondo. Julian Arredondo conseguiu assim chegar à liderança, destronando Mei Yin Wang, que não esteve muito ao seu nível, ficou bastante para trás, terminou só na ordem dos 20 primeiros lugares, e Arredondo passou a liderar. Perdoa-me aqui esta analogia, mas assim como está na moda todos os clubes de futebol ter um argentino ou ter um brasileiro, agora parece estar na moda todas as equipas ter um colombiano. O que é certo é que da Colômbia parece que só vem qualidade mesmo, e temos aqui mais um ciclista excelente com 24 anos. Ele continua a liderar o Tour de Langkawi até à etapa de hoje, em que venceu o Tom Leeser da Blanco. A Blanco já leva 3 etapas em 6, aqui no Tour de Langkawi, mas Julian Arredondo continua a manter a liderança. Faltam ainda 4 etapas, falaremos delas na próxima semana. Entretanto, começou a época a sério na Europa, com a clássica belga On Loop at Nieuwsblad, uma prova na Bélgica já com algum pavê, algumas colinas, e que teve como vencedor o veterano Luca Paolini da Katusha, que fez uma jogada tática excelente, manteve-se até ao fim só acompanhado de mais um ciclista e deixou este pregado autenticamente no sprint final. Entretanto, foram também cancelados o Grande Prémio de Lugano, na Suíça, e a clássica Kurne-Bruxelles devido ao mau tempo que se fez sentir no centro da Europa, muita neve, e não foi mesmo possível realizar as etapas. Voltamos agora a Portugal, mas só aqui na rádio, para passar outra vez o pelotão, a liderança do pelotão ao Ricardo, para ele nos introduzir então as entrevistas exclusivas que o Bola na Área fez aos 3 diretores desportivos nacionais. Vamos ouvir? Sim, senhor, vamos já de seguida ouvir. Trocamos na frente da cabeça do pelotão. Exatamente. Uma posição a dois entre aqui o Pedro e neste caso eu. Vamos então escutar as 3 entrevistas exclusivas ao programa Bola na Área dos 3 diretores desportivos, da equipa Rádio Popular Onda, o professor José Santos, da equipa da EFAPEL Glass Live, Carlos Pereira, e da equipa do Loltan Dunas Douradas, Jorge Piedade. Vamos precisamente começar pela equipa Algarvia, o Loltano, que começou bem a temporada com um triunfo na primeira prova em Lolé. Expectativas da equipa para esta temporada, que arrancou e que arrancou bem para a vossa equipa? Sim, depois de facto começámos com o pé direito, portanto corremos tudo bem, ganhámos a primeira corrida da temporada e penso que temos uma equipa bastante equilibrada que nos pode dar muitas vitórias durante a temporada. Em todo o tipo e todas as características de terreno que tem as provas, e penso que poderemos estar sempre na discussão de todas as coisas em Portugal e também nos estrangeiros. Quais é que são as principais provas precisamente em que a equipa quer apostar esta temporada? Portanto, eu tenho uma filosofia própria, que em todas as coisas que nós participamos é sempre para ganhar, e lógico que a volta a Portugal é sempre o objetivo. O nosso grande objetivo, e penso que é o objetivo da maior parte das equipas portuguesas, e é a prova que tem o maior retorno publicitário, e com certeza que estaremos aí para disputar a volta a Portugal. Acredito que conte com todos os atletas, mas qual é que para si e qual é para a equipa, assumidamente, o chefe de fila? Na volta a Portugal, sem dúvida que temos um ciclista que tem em mente e que vem com esse propósito para a nossa equipa, que é o Sérgio Ribeiro. E pronto, vamos fazer tudo e ajudá-lo no sentido de poder disputar e ganhar, e quem sabe ganhar a volta a Portugal. Já agora, e permita-nos, já que o programa e a rádio é da região do Vale do Sousa, o Rui Vinhas é ciclista daqui de perto, já cá esteve também no nosso programa, quais é que são as suas expectativas relativamente a ele esta temporada? O Rui Vinhas ainda é um jovem, é um ciclista completo, que também tem características de poder trabalhar e poder ajudar. Ele com certeza vai com esse objetivo também para a volta a Portugal, tentarmos ajudar o Sérgio Ribeiro a poder discutir e ganhar a volta a Portugal, e outras corridas irá ter a sua oportunidade e irá tentar discutir algumas corridas também. Jorge Piedade, o diretor desportivo da equipa Loltano Dunas Douradas. Já Carlos Pereira, o diretor desportivo da EFAPEL, não escolhe uma ou duas provas para apostar forte. O responsável da equipa diz que todas as competições são, claro está, para vencer. O que é que os adeptos podem esperar da equipa e o que é que a equipa tem reservado para eles durante esta temporada? Podem esperar o que têm esperado todos os anos, que é tentar vencer o maior número de provas e vencer a volta a Portugal. Isso é o nosso segundo objetivo, e acho que é aquilo que nós vamos fazer este ano mais uma vez. Obviamente que contará com todos os atletas, mas por certo há aquele que será o chefe de fila da equipa. Quer revelar-nos quem é que é esse homem? Não, esta equipe não. No momento nós não temos chefe de fila, temos um conjunto muito forte de corredores, desde o Rui Sousa, o Ron Ribeiro, o Arcaides, o Ricardo Vilela, temos uma série de corredores, o Sérgio Sousa. Portanto, na altura certa, na volta a Portugal, nós iremos apostar o corredor que nos era mais garantias. De momento, não, esta equipa é uma equipa tão coesa e tão unida que não há chefes de fila. Para mim são todos iguais, e que qualquer um deles, eles são tão tão equilibrados, qualquer um deles pode vencer com qualquer prova em que participemos. É uma boa dor de cabeça essa de poder de se dar ao luxo de apostar em qualquer atleta ao longo da temporada? Sim. Estão todos bons corredores, bons colegas, portanto funciona como equipa a partir daí. Falou-me já por diversas vezes da volta a Portugal, será a grande aposta. À parte da volta, há também alguma prova mais que queira apostar forte ao longo desta época? Não, nós apostamos fortes em todas as provas, em todas elas, desde em que participemos. Agora, o que eu quero dizer é que a volta a Portugal é o principal objetivo. E os campeonatos nacionais também são provas muito importantes para nós. Para os campeonatos nacionais, lá está também qual, o corredor que na altura estiver em melhor condição física será a aposta da equipa? Sim, sem dúvida nenhuma que será assim. Fica a ideia de Carlos Pereira, já a equipa Rádio Popular Ondas, chefiada pelo professor José Santos, assume que o grande objetivo da época é a volta a Portugal e revela quem é o chefe de fila da equipa. Professor José Santos, uma época que obviamente já começou com a volta ao Algarve, o que é que se pode esperar da equipa da Rádio Popular Onda para esta nova temporada? É, pronto, naturalmente que todas as equipas quando alinham, quando têm a equipa na estrada, pensam de facto em obter bons resultados. Nós não fugimos à regra, naturalmente que o grande objetivo de todas as equipas nacionais é voltar a Portugal, mas daqui até a voltar a Portugal há muitas provas nas quais iremos participar e iremos tentar discutir algumas delas, tal como fizemos em anos anteriores, mas naturalmente que, digamos assim, as nossas atenções gerais apontam para voltar a Portugal, como é lógico, não é? Certamente contará com todos os corredores, mas conte-nos lá, confesse-nos lá quem é que é, afinal de contas, o chefe de fila desta equipa. Bom, o chefe de fila, pronto, naturalmente que é o Daniel Silva. O Daniel Silva, o ano passado, foi quarto na volta a Portugal. Fez uma progressão muito grande de 2011 para 2013. Esperamos que, de facto, ainda consiga dar um salto na sua progressão, na sua carreira deste ano. Será a nossa grande aposta e, para isso, nós, de alguma forma, fomos recrutar o Virgílio Santos, que era da equipa do Allianz Antarte, em 2012, para, de alguma forma, estar com ele nos momentos mais difíceis da volta a Portugal, que são as etapas na Cidade da Graça e na Torre, para dar uma ajuda para poder estar com os primeiros com mais alguma facilidade. E, portanto, serão os dois ciclistas principais que nós teremos na equipa, para além do Célio Sousa, que também é natural de Parede, de Lordelo, mas que é um ciclista muito experiente, que o ano passado, por três vezes, teve quase a ganhar uma etapa na volta a Portugal, e aqui este ano também esperamos, que são ciclistas muito experientes, já com alguma idade, 36 anos, mas que emprestam a sua experiência a uma equipa extraordinariamente jovem. Não é? Apostar noutras vertentes que não só o ciclismo de estrada também pode ser uma aposta. Sim, nós vamos iniciar assim um bocado timidamente, digamos assim, a variante do BTT. Porquê? Porque temos, de facto, um dos melhores ciclistas nacionais, ou pelo menos do futuro, que é o Gonçalo Amado, ciclista internacional júnior em anos anteriores, e foi campeão nacional já também, por júnior, também duas vezes, e este ano passou-se a 23, e nós aproveitamos, de facto, a presença dele na equipa para, de alguma forma, tentarmos também recrutar mais alguns ciclistas para estarmos presentes em provas de BTT. É um outro tipo de ciclismo, com um público-alvo diferente, mas de qualquer das formas a nossa grande aposta tecnológica é o ciclismo de estrada, não é? O ciclismo de estrada, a grande aposta da equipa Rádio Popular Onda. Todas estas entrevistas exclusivas para ouvir também depois à posterior e para recordar, quer no site, quer também na página do Facebook. Está dado o sprint final, agora Pedro, atira-te. É verdade, já basta o pelotão no Bom Porto, chegámos à meta e passamos para o BTT. No BTT, o Regional do Minho, isto é de salientar, já vai na terceira prova consecutiva. Isto é que é trabalhar e fazer BTT em Portugal. Desta vez com a realização do primeiro XCO Faf Showbike. Em elites masculinos tivemos uma corrida muito disputada, com José Dias a vencer ao sprint, Gonçalo Amado, precisamente um dos ciclistas de estrada e de BTT, da Rádio Popular Onda, como falava o professor Zé Santos. No terceiro lugar finalizou o Ruben Nunes, e ele que é o atual campeão em título da competição. E por falar em campeonatos, tivemos os nacionais de pista. O espetáculo da pista, felizmente, fez-se sentir na Anadia durante estes dois dias do passado fim de semana. Apenas não temos mais vezes pista em Portugal, mas tudo está a crescer e cada vez se vê mais ciclistas a fazer pista, o que é bom. Estiveram 39 títulos em disputa entre masculinos, femininos e pela primeira vez para ciclismo, e realçar aqui, portanto, a vitória, ou as vitórias, digamos, da Silvia Vinhadra Absentipo na Fiel, conseguiu 6 vitórias, 6 camisolas de campeão nacional. A Escola Nacional de Pista Liberty Seguros, que correu como individual, conseguiu 5, e salientar também o Centro de Ciclismo José Maria Nicolau, o Liberty Seguros Feira KTM e os Viveiros Vítor Lourenço, cada uma das equipas com 3 títulos nestes nacionais. Claro, todas as outras equipas também são de salientar, mas essas não podemos nomear todas, como é claro, e podem ver no nosso site. Mais uma vez, só frisar que aqui o nosso Ricardo Dias conseguiu um 3º lugar na eliminação. Ricardo, o próximo passo é ir para a Sky? fica no ar essa dúvida. E foram então estas as notícias de ciclismo, uma colaboração do programa Bola na Área com o site Notícias Ciclismo. Ciclismo.net. Eu despeço-me, até para a semana, e passo o pelotão ao Ricardo. É, boas pedaladas, é a deixa do Pedro novamente para fechar. Desta vez optou por outra. Vamos então fechar e dar aqui as praticamente as despedidas do nosso programa. Sem antes dizer-lhe que na próxima semana vamos ter aqui uma super entrevista à equipa Liberty Feira KTM. Eles vão estar por cá para dar-lhe as últimas novidades à equipa que vai ser apresentada durante o dia de amanhã. No fecho, o nosso site bolanaria.pt.vu, e recorda a nossa página do Facebook em facebook.com/bolaaria jornal FM. Foi um prazer estar consigo, fique bem, fique na companhia da Jornal FM. Primeiro ponto, achei bastante engraçado. Eu achei engraçado. Tem-se mesmo trauma. Não é trauma, é carinho. Eu estava a falar em atraso, acho que eles é que somos atrasados. O que conta para a história é o resultado final. Penso eu que o Porto tem tudo para ganhar o jogo. Todas as terças-feiras é assim. A discussão do fim de semana desportivo, as rubricas O Nosso Desporto, Só Motores e Notícias de Ciclismo. É o Desporto ao Rubro, com os comentadores Marcelo Dias do Benfica, Rui Fernandes do Sporting e Mário Barbosa do Porto. O Desporto do Val de Sousa e de Portugal, às terças, a partir das 7 da tarde, com Ricardo Dias.